É Salvador, Oxa, 6315. 6315, no 5, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Fala, Passaredo, 2MPZ, tivesse caminhonete 43. Autorizado, Passaredo, chama pra iniciar táxi. Entrada, 22, obrigado. É 1141, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 12 nós. Confirmando baixada travada? Afirmativo, baixada travada já liberado para pouso, hoje na 1141. Não, 3193, decolado aos 31, chame controle 120.8. 1208, 3193. Boa tarde, papapá, Mike e Juliette Romeu. Mike e Juliette Romeu, prossiga. Boa tarde, senhora. O Juliette Romeu está notificado de Sierra Índia Eco Índia, decolado agora de Sierra Índia Eco Índia, tem que dar Oscar. É um Romeu 44 com 2 no POP. Vai na magnética sul. Está presente agora na BR. Juliette Romeu. Controle Salvador, um bom dia, boa tarde, tá 3193, 3193, tá no perfil da Dial. Tá, 3193, contato radar, sede da Dial, submanter nível de voo 380. 380, tá 3193, autorizado Dial, tá presente? Autorizado Leida, tá 3193. Lavrou de Leida, tá 3193, muito graças. Controle Salvador, Papatango, Victor, Mike Quebec, colou, se escuta, mantém o corredor axé, meu velho. Papatango, Victor, Mike Quebec, mantém os controles com o corredor axé, reposta farol da barra. Serra, pronto? Vai que serra, tentando a esteira de turbulência da aeronave pouso 110, autorizado decolar, pistão no site, vento 110 graus, 1112. Serra de Simbra. Esquerda 240, no seu da fuga 20 de Simbra, vou pagar a 30. Poxana é 6141 no solo 33. Livre direito, chame só 21 desse mal norte. 219, bom dia. Romeu Golf Vitor, reporte pronto. Pronto, Romeu Golf Vitor, autorizado decolar, pistão no 0, vento 100 graus, 109. Juliette, corrigido, Alfa Kilo, parte 3, né? Portão, posição 62 no parte 3. 8. O Quebec Serra, 120, decimal 8. 120, decimal 8. Boa tarde, Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga. Kilo Quebec Serra, da Cura 7 para Siri. Pedir autorização para a Tua Henrique, a gente vai se procurar direto para Morro. Pode bater. Lado 0123. 0123. Sim, a gente mantém as condições visuais no corredor axé. Aguarde subida para 2500 pés. Controle Salvador, Papatango Romeu Golf Vitor da Arbo. Papatango Romeu Golf Vitor, contato radar, saída Arbo, submanter nível de voo 100. Ascensão 100, tá livre da restrição? Livre, Papatango Romeu Golf Vitor. Ascensão centena Romeu Golf Vitor, livre da restrição. Controle Salvador, o Carcará 302, para descida. Carcará 302, desça para 4000 pés, ajusta no 012. Para 4012, o Carcará 302. Controle Mike Leste Romeu. Prossiga. Mike Leste Romeu, sobrevoando Castanje. Se necessário, coordena com a Torre 1895 para manter a área em sobrevoo. Gente, Mike Leste Romeu. Obrigado, Romeu. Papa Tango, Vento Mike Quebec, no tráfego foi informado em setor, frequência livre. Mike Juliette Romeu, chame torre 1895. Grato, Romeu. 1-2. Sente autorizado, pátio India e Alfa, 118-95, no ponto de disparada no zero, faixa letra 2230. Paulo, Kilo, Quebec, do 012, Jorge. Senhora, vai permanecer no seu setor norte, sobre as indicações de próxima pedreira e vai manter a consulta permanente funcionando seu estado. Gente, Mike Juliette Romeu, autorizado sobrevoo, reporte para abandono do local. Grato, Romeu. 3, chame centro Recife, na frequência 1251, alterne 13325. Ou se não for posição meia dúzia, fique atento aos sinalizadores. Ok, aqui, gate 6 aqui tá ocupado, tem um bar aqui. Você vai ficar nesse pátio onde se encontra esse Boeing da FATA e tudo, e é dentro desse pátio mesmo que o senhor se encontra que o senhor vai permanecer, tá ok? E o senhor deveria ficar atento aos sinalizadores. Ah, entendeu, gate 6, e a senhora confirmou, então é posição 6, no pátio 3. Pátio 3, posição meia dúzia, foi o que eu disse, ok? Tem condições de fazer um 180 aí pela sua esquerda? Site decolado aos 37, chame controle 20 decimal 8. Controle 208-35440. Solo? Afirmativo, eu pedi se tem autorização de fazer um 180 aqui com cautela. Afirmativo, o senhor tem condições? Se não, o senhor ingressa no Juliette, retorna via Alfa. Quilo para o Pátio 3. Não vai ser, tem condições, né? Um patrão. Afirmativo. Arrrr. Arrrr. Bom, 394, pronto para cópia. Siga. Galeão aprovado, nível de voo 360, via PS Luno 0. Dael, Leda, Bridge é a subida com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5035 e o controle em 120 decimal 8. Aguarde para o cotejamento. Tal 32 no meio, autorizado puxa seu pushback, chama para início táxi. Bom 394, cotejo por gentileza. Só confirme o controle? 120 decimal 8. 360, uniforme do Lugo 10 para o caminhão da Elenda Pinto, da Justiça para o Deconário, transporte 5035, 128. Correto, chamo para pushback acionamento. Chamarei. Então 3805, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via peso Luno 6, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, em Bridge, interceptará peso Luno 6. Primeira curva à direita, o código 5034 e o controle no 208. Correto, então, chama para pushback, acionamento. 5595, acione identificação, autorizado chegar da Mari, reporte no ponto de descida. Autoriza da presente proa de Mari. Autorizado Mari, 35595. Mari, 5595. Controle Salvador, boa tarde, passarela 2230, decolou na escuta. Açaredo 2230, contato radar, saída Arbor, submantenha nível de voo 1180. Missão 1180, perfil da Arbor, Açaredo 2230. Romeu, Vitor Fox, Tato Alfa, sem identificação. Papá Romeu, Vitor Fox, Tato Alfa, contato radar 58 milhas sudoeste do VO de Salvador, autorizado de chegada Mari, reporte no ponto de descida. Agradece a colaboração, a senhora vai livrar seu setor. Proa Noroeste 320, até a interceptação da BR, após segue vertical da BR até a federação. Max Vinete Romeu, aguarde para transferência, tio. Guarda, Romeu. 105, Romeu, você. Trip 5595, desça para o nível de voo 080. Desça para o 080, trip 5595. Meu grato. Controle Salvador, novamente boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Agora já interceptou a BR, a senhora está próxima à Águas Claras. Segue com a proa da federação, mantendo a separação dos tráfegos. 500 GL permanece na descida. Sim, esse Mike Juliette Romeu. Tá, Romeu. Vamos falar do 3283. Prossiga. Boa tarde, está pronto, Foca Aracaju. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, a subida Puca, Jamo, após direto ao Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5050, 5050, e o controle em 120.8. Autorizado 190 para Aracaju, Puca, Jamo, saída, curva à esquerda, 5050 no transponder, 120.8 na saída, tá? 3283. Correto, chama para pushback de treinamento. Pode chamar. Eu não tenho a próxima unidade. 1180 a bordo. 3540, alternado João Pessoa. Taxa à direita, Indy Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 012. 012, 2940, 745. Salvador, boa tarde, voo 924. Temos a informação. Informação 90, era autorização para Maceió. No 924, está autorizado Maceió, nível de voo 350, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. O código transponder é 5037. E o controle em 120.8. A gente é autorizado 350 via Peruísque 58, sai na Pucaracaju, com curva à esquerda após decolagem. 5037, transponder o controle 120.8 para o voo 924. Correto, chame para pushback acionamento. 924. Salvador, boa tarde novamente, Gol 1806, a posição é a meia dúzia, pronto, pushback, estacionamento. Autorizado, já para emitir táxi. Autorizado, pushback, estacionamento, Gol 1806. Desça para 2000 pés, ajuste no 012, Carcará 302. Para 2000, 1012, 302. 3296, autorizado a linha, decolada pista no 0, vento 120 graus, 11. Passado, linha de parada no 0, tá 3206. Confirme a... o número da aproximação para o 35595. 35595, desça para o nível de voo 050 na, na Mari. 050 na Mari. É, qual o número na chegada? É o número 1? Será o segundo, 35595. Tem, segundo, 35595. Controle, o passarelo 2230, solicito voo na proa 250 para evitar formações. Aproximadamente 50 milhas. Passarelo 2230, ciência autorizada. 2230. Mantém 2000, Carcará 302. Sim, se aguarde e vetor para interceptar o custo localizador, Carcará 302. Aguarde 2, 2, 3. Aguardando. Cará 302, curva esquerda pro 180. Esquerda pro sul 302. Mente, me controle no 120, decimal 8, decolado 50. Voo 1806, próprio táxi, autonomia 0150. Alternando Salvador, temos 157 a bordo. 806, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, Chumi Torre 1895, ajustado 1012. Autorizado táxi via pátio Índia Alfa, quando pronto, Torre 1895, ajuste no 012 no voo 1806. Só confirma na instrução de táxi, táxi autorizado, pátio Índia e Alfa. Baixo de alta, gente, vai ser o mesmo. Papa Romeo Vitor Foxtrot Alfa, desça para 4.000 pés, ajusta no 012. Controle Salvador 5526, bom dia. Carcará 302 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 110, reposta pesada. Esquerda 110302, reportará. Controle Salvador 5526. Trip 5595, desça para 2.000 pés, ajusta no 012, atualizada final LS, reporta estabilizado. Para 2.000 pés, 10012, reportará estabilizado, Trip 5595. Controle Salvador, Trip 5626, bom dia. Trip 5626, prossiga. Passou onde? A sua identificação? Acionado. Carcará 302 inbound. Carcará 302, chame torre 1895. 295, graças. Salvador, boa tarde, trip 5240, frente da Oscar, voando Mari. Trip 5240, aciona a dedicação, atualizar a chegada a Mari no ponto ideal, desça para o nível de voo 050. Ideal 50, 5240. Trip 5447, chame centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2885, Papa Romeo Vitor Foxtrot Alfa, desça para 3.000 pés, ajusta no 012. Oscar Papa Golf, essa é a identificação. Timbra, baixada e travada. Tempo checado, saindo no 302, aguarde autorização de pouso. Portará, está aguardando. Alô, tá 3, 2, 3. Prossiga. Qual a previsão? 3, 2, 3, assim que o Airbus da companhia passar o seu retaguardo, vou liberar seu pushback. Na frequência 1288. 02. Fica com a cara 302. Confirme a aeronave que está decolando, qual que é a estrela de turbulência, não é mesmo? Boeing 737 que está decolando. É pesada, confira. É média, é, confirmo. Média. Possibilidade vá flotil, TAM 3216. TAM 3216, coordena com o centro Recife agora na frequência 12685, alterne 12545. Recife 2685, 2545, bota. 2, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 14 noite. Livre pouso 10, 302. De alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 012. Solo voo no 754, pushback, estacionamento noite. Aguarde no 754. Preparação para evitar tráfego. Curva direita proa 0. Correção 100. Direita proa 100, qual que é o limite, cara? Curva direita proa 120. Limite será radial 200 de Salvador. Direita 120, 200 Salvador. 5595, chame torre 1895. 1895, trip 5595. Autor ligou, 806 decolou. Cu 240, corrigindo, curva esquerda na proa 040. 559. 5595, boa tarde, continue a aproximação. Aguarde que está livre, número 2 para pouso. O vento no momento é 130 graus, 10 nós. Sente, número 2 para o pouso, aguardando pista livre, trip 5595. Passou externo agora. Sente, 5595. Trip 5240, tráfego 11 horas, 10 milhas, cruzando nível de voo 167 em subida para o nível de voo 180. Voo 1600, POB 182, 2 horas e 40, alterna Maceió, é esse? Mantém o nível de voo 180, corrigindo, mantém o nível de voo 190. Na Maceió 900, tem o mesmo que esquece, está pro 040, 170, horas limite. Visão ao contrário. Controle, voo 806. Oi, Salvador, boa tarde, eu estou 3805.0 da 10, pronto. 3805, mantém a ponto de espera. 10, 06? 806, contato radar, sobe e mantém 230, vigilante. Ok, 230, só para confirmar, o senhor estava recebendo as chamadas anteriores? Positivo, aqui estávamos com outra prioridade na comunicação, está sob vigilância, 1806. 06. 5240, acaba de cruzar com o tráfego. Positivo, trip 5240, informe no ideal para descida. Está no ideal descida. Desça e mantenha 2000 pés, curva direita na proa 070, intercepte o localizador nesta proa. 1,50, alterna à direita em de alfa, ponto de espera chame 2895, ajustado no 012. Direita em de alfa, ponto de espera 118 953 23. Voo 924 na 5 para pushback acionamento. Aguarde no 924. Aguarde. Rolo Salvador, 35 Rio 2000, no ponto ideal descida. Qual a previsão pro gol no 754? Assim que o Boeing da companhia passar sua retaguarda, pode iniciar no 08. Autorizado iniciar no 08. Sim, depois o passagem do Boeing da companhia, inicia no 08 no 754. Afirmativo, acabou de passar, pode iniciar, autorizado iniciar no 08. Ok, sim. O 924 tá livre, puxa? Negativo, aguarde. Ah, sim. Após o tráfego da Gol, pode passar a começar? Pode. Afirmativo, 924. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, inicia no 05. Ok, muito grato. Gol 600, táxi autorizado via patim de alfa, ponto de espera, chame 2895, ajustado, 1002. Patim de alfa, 1895, 12. Só no gol no 394, 2110, posicionamento. 394, autorizado, chama para iniciar táxi. Pode dar táxi, não, padre. 3199. Bom, 394, desconsidere a última autorização, aguarde para início de pushback. Naquilo. Bom, 394, desconsidere a última instrução, aguarde para o pushback. A torre está em 1895. Afirmo, 1895. Bom, 394, está na escuta do solo. Afirmativo, eu não aguardo ainda. Trip 5595, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3.